Olá, está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Aqui é Gustavo Abadi, entrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus ou pela internet no site da rádio. Veja, nós temos falado sobre as características do homem segundo o plano de Deus. Viver como um homem que serve a Deus, que vive segundo o coração e a vontade de Deus, é um desafio. No podcast anterior, falávamos que viver o Evangelho na sua radicalidade vai nos exigir tomar aqueles mandamentos mais difíceis e cumpri-los por amor a Cristo através da lei do amor. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem é um desses desafios. Mas outra coisa que Deus nos exige, e é sobre isso que eu queria lhe falar, é que Deus deseja que você seja um homem sábio. Ora, Gustavo, mas o que quer dizer ser sábio? Primeira coisa é, o primeiro princípio da sabedoria é temer a Deus. Lá nos Provérbios diz que o temor do Senhor, temer a Deus é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria é tão necessária para nós nos nossos dias. Especialmente porque muitas vezes nós estamos mergulhados na nossa própria rotina, no nosso próprio cotidiano, nos problemas desta vida. E esquecemos que nós vivemos num palco, numa tragédia, num teatro, onde nós não somos os atores principais, nós não somos os protagonistas. O protagonista é Deus. Então é sábio para o homem aprender a enxergar a vida através dos olhos de Deus e não dos olhos do mundo. Para isso, eu e você devemos nos esforçar e buscar a Deus com um coração sincero, buscar a Deus com intensidade, buscar a Deus esperando encontrá-lo. E ao encontrar a Deus, especialmente nas Escrituras, nós somos capazes de compreender que nós precisamos sim assumir o seu exemplo. Assumir o seu exemplo. Eu queria ler para vocês Filipenses capítulo 2, para que você entenda do que eu estou lhe falando. Lá diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes e o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza do servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas do céu, na terra e no mundo, dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, deve me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta, junto com o sacrifício de vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente. E me alegrarei com todos vocês, do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Vejam, neste trecho, na nova tradução da linguagem de hoje, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo fala da humildade e da grandeza de Cristo, e é esta humildade, esta grandeza, esta sabedoria dos céus que eu e você temos que viver diante do mundo. É um desafio para mim e para você termos um coração sábio. São Tomás de Aquino dizia que o homem sábio, lá no começo da Suma Teológica, é o homem que sabe ordenar todas as coisas. E você deve aprender a ordenar este mundo interior que você vive, que tem dentro de você, para saber que a prioridade é do reino de Deus e não sua. Então eu quero chamar você a enxergar o mundo onde você vive através dos olhos de Deus, a viver uma vida de um homem sábio, temendo o Senhor, pois temer o Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Deus te abençoe e até o próximo podcast.